Deus está movendo esse lugar agora. Está fazendo algo impossível acontecer. Uma nuvem de bênção já desceu aqui. Quem estiver ligado poderá sentir esta unção que desce lá do céu. Já contagiou.